Muito obrigado, Jesus, porque o Senhor nos amou primeiro. O Senhor nos escolheu e tem curado as feridas do nosso coração e nos levantado para a Tua honra, para a Tua glória. Nós Te adoramos, Jesus. Te adoramos. Sonhos que mãos a Ele, estás me ensinando, estás me ensinando a sonhar os sonhos que povoam o teu ser. Quem mais via Maria? Estás me ensinando, estás me ensinando.